398 autorizado final do procedimento eletroxio e pista no 0, desça para 2.000 pés, reporte quando estabilizado. O ajuste no 021. 2.000, 021, reportamento estabilizado, 0.398. 0, vento, 0.7, 0 graus, 0.7 mais. Autorizada descida para o nível de 2.06, 0.50. 1334, redução de velocidade, 2.50. 1334, redução de velocidade, nível de 2.06, 0.08, 0 graus, 0.7 mais. 7. Chama o centro Recife, está com o sinal 2.085, contornando 2.545. 2.585, 1972, acendo identificação, via chegada do MED 1, disparo nível de 2070, ajuste 1020. Luno 098, copia. Copia. Luno 098, autorizado destino, Serra Bravo, Serra Golf, de Alpes, Luno 0, nível 370. Decolada pista no 0, perfil de saída curva, transição VIPAR com curva à esquerda. Transponder 5051 no controle 1208, minutos para cotejar. Passaria 224, no solo 40, táxi à direita, Alfa Kilo, Pacho 303 Lima. Direita, qual foi a Alfa? Táxi, né? Direita, o passarei 224, Alfa, Kilo, Pacho 3, 03, Lima. Alfa, Kilo, 03, o passarei 224. 398, compartilhado procedimento, chame pelo Salvador em 1-1-8, do Sumar 95. 4-2-1-5, 3-3-1-2, obrigado, boa. Aviso 5127, autorizado final do procedimento da sua que você no 02 para 2, meu pé, e ajuste no 020, rapaz estabilizado. 020, autorizado final, relé, sistema 01527. San 3398, final da 10, João Concapo. San 3398, pouso autorizado, pistão 0, vento 180 graus, 089, chuva leve, pista molhada. Ciência livre, pouso 0, San 3398. Leonel 0748, acionamento de descansão, ajuste no 020, ajuste no 020. Nível 0 5 0 0 7 4 autorizada de 5 nível de 0 6 0. Alfa Uniforme, acione identificação, voo na Produz VOR, Salvador, mantendo o nível de voo 080, ajuste no 020. Alfa Mike Alfa Uniforme, contato radar, passando a posição onde? Plano 972, redução de velocidade 2309. San 3398, nos falos 44, táxi à direita, Alfa, mantenha da Juliette. Direita na Alfa, mantenha da Juliette, San 3398. Eu sou no 334, autorizado o final do procedimento LFXV, pista no 0, deixa para 2, meu pé, o ajuste permanece, redução de velocidade 2009. Reduzindo, 1020, 2 mil pés, 1334. Ele é 5127, completo final do procedimento de Anatoly, na proteção na noite do final da vida. 295, 5127. Capão, Mike Echo Oscar, 7 milhas para Policial Coral, posição está terminada, mantém nível de voo 080, chama controle IEL, frequência 120, decimal 1. 127, pouso autorizado, pista 10, vento no 60 graus, 06 12 de nós. Autorizado pouso, pista 10, azul 5127. Azul 5127, chuva leve intermitente, pista molhada. Gente, azul 5127. 3390, passava com pista 1, José. Ah, ok, obrigado pela informação, são 3398. Olha. Azul 5127, desconsidere pista molhada, pista úmida. Gente, graças. Lilis com graça pedir 1609 redução, André 190. Turno 972, autorizado, assinado procedimento no SX8, pista 9, para 2, meu pé, reporte quando estabilizado, ajuste 9020. Gente, autorizado, procedimento no SX8, pista 10, vai ser mais estabilizado. 10-14, meu pé, turno 972. É, ok, o seu 3-9 está guardando. Autorizada descida para 4 mil pés e ajuste no 020. Estabilizou o 1-3-3-4. 1-3-3-4, complete o procedimento, chame todo o salvador e 1-9-8-5-9-5. 8-9-5, boa. Boa noite, 1-3-3-4, 3 milhas para o IGCR, estabilizado. 1-3-3-4, continue a aproximação, número 2 para pouso. 3-3-4. Vamos 098, livrou sinal, chame táxi. Autorizado, chamada táxi, vamos 098. Azul 5127, no solo 50, táxi via Alfa, Kilo, pátio 302, Lima. Alfa, Kilo, pátio 302, Lima, 5127, boa noite. Boa noite. Vamos 334, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 059. Livre pouso na 0, vamos 334. Para 3 mil pés, calculadas as restrições de oxigênio em papel. Juliette via Juliette, portão 10. Juliette pro 10, pra 3398. Pouso autorizado, pista 10, vento no 60 graus, 049. Ele pouso na 10, agora 334. 1354, aguarde, costa Aracaju. Claro. E o tráfego que chamou pro reboque? Eu, Oscar Calhafa, está na posição 06, só fico o recorde também na posição 12, tá? Na posição 12. Oscar Charlie Alpha, para o reboque eu entendi que o senhor solicita do portão 03 para a remota 12. Isso. Oscar Charlie Alpha, aguarde. Ok, na aguarde. Linha 074, autorizado final do procedimento da SXV pista 90, deixa para 2 mil pés, reduz a velocidade para 1909. 1909, destino autorizado em SXV. 53, táxi à direita, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, Juliette, igual a 334. Chegou 10098, 77 após, até na Maceió 3005, acionamento. O 098, autorizado o táxi até o ponto para no 0, quem negar no 020, reporte pronto. E 20, depois está lá para espera, pronto, só no 098. Pouso autorizado, pista 10, vento no 70 graus, 04 mais. Autorizado, pouso pista 10, gol 1972. Dono 354, copia. Dono 354, autorizado Aracaju, Serra Brava, Alfa Romeo, via Whisky 33, nível 230. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva esquerda. Transponder 5053, controle Salvador 120, decimal 8. Ano 354, informo clareza 1 no cheque de equipamento e faço novo cotejamento. Bono 354, transponder 5053. Bono 354, cotejamento correto, clareza 4, reporte pronto. Qual que é a posição de parada para o Bono 334, por favor? Bono 334, previsto portal 02. Certo, Bono 334. Bono 098, torre. Na escuta, Francisca. Bono 098, informa restrição nível 070 até 30 milhas de Salvador. 1-0-98, correto. Após o tráfego na curta final, autorizado a alinhar e manter o sistema 0. Após a alinhar na final, linha mantendo 0, 1-0-98. Voo 1972, na sala 56, ataque seu direita, Alfa, mantenha o seu Juliette. Direita, Alfa, mantenha. Tá devorando aqui o 1952, mantém, vai vir Alfa antes, mantém antes da Juliette, 1972. Antes da Juliette, voo 1334. Voo 1334, mantém antes da Juliette. Vai aguardar, voo 1334. Livro 1972. Voo 1098, autorizado a decolar, sistema 0, vento no meio 0 graus, 059. Iniciando, zona 0, voo 1098. Salvador, voo 1972, livrona, mantém escuta? Voo 1972, afirmo. Mantém escuta, táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. De Alfa, mantém antes da Juliette, voo 1972. Xanamé 074, continue a aproximação, aguarde que está livre. Xanamé 098, decolar 258, chame o controle Salvador no 20, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, voo 1098. Oxalé 6074, pouso autorizado, pista no 0, vento no 6, 0 graus, 049. Pouso autorizado, não no 0, chame 074. Estuda para amigos de voo 070, inicialmente sai da PUCA. 070 na PUCA, voo 1098. Autorizado para o Jamon. Autorizado para o Jamon, voo 098. Para 98, passam 10 horas. 23 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de 0080, anti-arma 208. Zona 0987, vai subir restrito 070. Papai meu, Mike Alfa Uniforme, só no tráfego 11 horas, 22 milhas, rumo nordeste, cruzando 040, em subida para 070, Boeing 738. 3098, tudo bem, restrições de nível 370. Sem restrições ao 370, vou no 098. 74, Alfa 01, táxi à direita, Alfa, mantém a cidade Juliette. Confirmando, pista molhada? Afirmo, a parte dela está molhada com chuva, forte, suíte, muito medo. Ah, ok, gente, obrigada pela informação. Para o táxi, gol 1354, nosso POB, é de 1:66, 2:20, alternando Recife. Bolo 354, autorizado o táxi até o ponto de espera, reporte pronto, QNH 1020. Bolo 020, vai reportar. Bolo 334, táxi via Juliette, portão 02. Juliette 02, bolo 334. Meu Delta, meu Charlie, também se tira. Bom, 972, siga o tráfego da companhia, Juliette, portão 04. Segue o tráfego, Juliette, por 04, 972. Bono 354, informo restrição nível 070 até 30 milhas de Salvador. Bono 354, corre. Prossiga. Bono 354, informo restrição nível 070 até 30 milhas de Salvador. 070 até 30 milhas de Salvador, gol 1-3-4-4-4-4-4-4-4. Bono 354, autorizado alinhado e decolar, pista no 0, vento no 100 graus, 031. A linha de fora está no 0 para o gol 1-3-5-4. Para o 02, 1-3-3-4. Bruno 098, chame centro Recife, frequência 12085, alterna 12545. 12545, gol 1098. Utilizando o pistão 010, vento 1 4 0 0 0 4 0 0 Alô, meu Delta, vou me chamar, standby, to copy 3 minutes, seconds, standby please. Delta 4, ótimo, Juliette. Eu chamei o 074, Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, Bono 354, decolar 205, chama o controle Salvador no 20, decimal 8, bom voo. 208, Salvador, Bono 354. Tá falando, Delta, Bono Charlie, Aguero de Copa. Tio de Cicerra, Bravo de Leste, Papá, vai ao Tozinho, Juan Servo, Antio Recife, Bono Eco Charlie, after direct to... Sierra Bravo Juliette Papa. Flight level 390. Runway for takeoff, runway 17, left turn after takeoff,

Romeu, Mike Alfa Uniforme, voe a posição Coral. Coral, Mike Alfa Uniforme. Informação, aguarde a autorização de pouso. Pistão 10, ajuste 1020. Quantos? Azul 4062, visual para a pista 1-0. Ainda negativo. Tente, sem chuva sobre o campo, pista molhada, ajuste no 020, vento para cheque no número 0 grau 059, reporte visual. Teste visual, chamarei visual. Azul 4062 abstrato, pouso autorizado. Pista 10, vento 150 graus, 049, pista molhada. 7, pista molhada. Romeu Oscar Charlie Alfa na escuta da torre. Ah, escuta. Está livre iniciar o reporte? Aí, reporte ingressando no pátio 3. Assim, desculpa, está livre o reboque, reporte ao término na remota 1-2. Ok, obrigado. 1354, chame Santa Recife na frequência 1285, autônomo 2545. Chama o Santa Recife 2085, 1245, 1354. O 4062, o solo 12, vai liberar via taxiway Eco. Eu sigo taxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 1 Romeu. Alfa Kilo, parte 3, 1 Romeu, azul 4062. Salvador, boa noite, passarei esse 2228, informação é, autorização, vitória está contigo. 2228, boa noite, Eco confere, vitória da conquista autorizado, via rota do Palmo de Júnior, 180. Efeito saída Arbor 1, após posição Elefo, responde 5057, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado, vitória da conquista, 80 via rota do plano de voo, decolda 10, a Borona, Elefa 5057, controle 1208, passarei 2222. Passarei 2222, correto, parte 3, chamando para o pushback, seu número. Chama na pushback, 2222. Para 2, para 2, no 10, ajuste no 020, rapaz estabilizado. 7, descendo para 2000, rapaz estabilizado. Last 3, 1020. dia, o São Mike Bravo Lima. São Mike Bravo Lima, bom dia para o senhor. Solicito autorização de reboque da posição 5, quarto principal, para a posição 1 no 4, também do quarto principal. Autorizado o reboque, reporte ao término, Mike Bravo Lima. Sim, reporte ao término. Vamos ao caminhamento Charlie, approval tax, until holding point, taxiway Romeo, report, ready for takeoff. Delta Romeo Charlie, initial team line up and wait to runway 17. Delta Romeo Charlie, clear the takeoff runway 17, wind 140 degrees 08 knots. Solos 24, liberando via Fox, taxi via Alfa, Kilo, taxi 3, posição 2, Romeo. Alfa, Kilo, taxi 3, posição 2, Romeo. Gol. Bora 2, 2, 1. Liberando via Fox. Solo, Romeo, Delta, Romeo, Charlie, Agonia, 25, contato Salvador, approach control, frequency 120.8. 120.8, Salvador, Departure Control. Good night. Good night. Salvador, Departure Control. Good evening, Papa Romeo Delta, Romeo Charlie. Puka Departure, Jamo Transition Profile. Papa Romeo Delta, Romeo Charlie, with a contact on Departure, climb to flight level. Correction, climb 2502, 390, via Puk Departure. 390, via Puk Departure, request when possible, fly direct Alpha Romeo Uniform. Stand by for coordination with Delta Romeo Charlie. Charlie. Delta Romeo Charlie, clear to fly Aracaju. Okay, clear Aracaju heading, Delta Romeo Charlie. Romeo, Mike Alfa Uniforme, 8 milhas para a posição coral, serviçada terminado, mantém o nível 2080, chame controle IEL na frequência 120.1. Salve Salvador, bom dia, o Mike Carolina. Mike Romeo Delta Romeo Charlie, contact Recife Center on frequency 126.85, back up 125.45. 126.85, back up 125.45, good night. Good night.